Para 2000. Azul 4206, pista livre, autorizado pouso, 090 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4206. Colando 755, decola 31 no controle 119, décimo 8. 198, obrigado, bom dia, senhor. Boa noite, senhor. Torre Salvador, muito boa tarde, 3567, ponto espera, pronto. 3567, boa tarde. Após a passagem da aeronave Embraer 90 da Azul na curta final, ali mantém pista no zero. Gente, após a passagem da nave, ali mantém no zero. 567. Para o táxi, esquilo Zulu. O esquilo Zulu, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Zulu. Zulu. Saída da El, após Leda, direto Brito. Gente, da El, Brito, após vídeo, agora o teste. Coordenar com o centro, senhor, direto da posição Bridger. No 755, está presente, está autorizado com a direto Leda. Presente, Leda, vou no 755, obrigado. No 3190, inicie redução 2009, vai seguir traço na aproximação agora 9 milhas, Boeing 737-800. Desça para 3 mil pés, altímetro no 011. Sente, completando em solta 2009, segue o tráfego das nossas 12 horas, sendo de que essa 3 mil pés no 011, tá? 3190. Pode continuar pronto. Sente, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 128, a partir da intersecção, atento ao vidro, Alfa Vito Juliette ingressando na pista. Vento 090 graus no 4 nós, isso que nos voa. Desça para 2 mil pés, altímetro no 019. Reporte estabilizado. Teste autorizado de elétrico, tem proteção no 0, reporte estabilizado, desce até 2 mil pés, com proteção até 1709, está 3190. Gol 1601, autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1011, reduz a velocidade 2009. Ok, descida para 3 mil pés, ajusta no 011, reduz para 2009, então 601. Ocean M143, desça para 4 mil pés, altímetro 1011. Gol 1077, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 125, 133, 25, boa tarde. Boa. Estabilizou, gol número 2. Gol número 2, torre 118, decimal 95. 1895, gol número 2. Boa tarde, azul 4206, legal. Azul 4206, boa tarde, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 4206. 0 graus no 4, nós ajuste no 0 no 1. Gente, gol número 2. Quilo Zulu, cordial, boa tarde, mantenha condições visuais no meu pé, no corredor Axé. Altímetro 1011, reporte fora da barra. Autoriza o 2500, senhor. No corredor Axé, negativo. DCT. Autorizado. Valeu. 1856, está na posição 08. Nível 4 no 0, Recife, por favor. Ok, o gol no 856 já tem o pré-autorizado 390. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceita o 39, o gol no 856. Gente, só um instantinho para mim dar uma autorização aqui para o tráfego, eu já volto com a cópia aqui. Ok. Decimal 8. Gente, 19, 8, 3, 5, 6, 7, boa tarde. Boa, boa, boa. Ok. Na táxi aí, Kilo, chame a torre em 118, decimal 95 para decolagem. Gente, na Kilo, chama 118, 95 torre para decolagem, graças. Salvador, Papa Romeu de Nova Iberal, só pronto para decolagem. 01. Controle Salvador, boa tarde, está 3567. 3567, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na seta Gol, transmissão fita. Gol, o fito, subindo ao 360, 3567. Oxanai 6143, reduza velocidade 2209. Estabilizou o final elétrico, foi para a pista 10 com capa vista, tá? 3190. Completa final, torre 118-95, composto. 118-95, obrigado, Samuel. Boa tarde, bom trabalho, tá? 3190. E a prova está fácil, estão ali, mantém preparados para decolar 5 autorizados. Torre Alfa 90 Delta? Alfa 9 Delta, ciente que está na Taxiway Kilo, está autorizado o cruzamento da Taxiway Alfa, prospecta Delta para decolar a partir da pista 1-0, que é da interseção, confirmado. Sim, está autorizado para decolar da Alfa, senhor. 28. 856, está pronto para qualquer? Prosseguindo então. Só confirmando, vai manter na Delta aguardando para ingresso aí, ok? Afirmativo, aguardando a espera da Delta. Então é o seu Tango Romeu. Tango Romeu, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-7. Tango Romeu. Gol no meu, no 2, no solo, aos 3-8, a livrar direito, no 2-1, no 19. Livrão 2-1-9, gol no meu, no 2. Oi, Salvador, uma boa tarde. Eu tô 3-1-9-0, final elétrico foi para a pista 1-0, baixada travada, passando em ACR. 3190, boa, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, vento 090 graus, no 6-19, ajuste no 09. A gente aguarda a pista livre, tá? 3190-1019. 19 graus, quando pronto, tem autorizado a decolagem, pista no 7. 19 graus, autorizado a decolagem. C45 tá pronto. Pista livre, autorizado a decolagem, vento 090 graus, no 49. C45. Velocidade 1709. Gesta para 2, não fez, autorizada a sinal do procedimento elétrico Sway, reforço estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, Boeing 737-87. Entendeu que é mais de 1709 e está autorizado a detectar o VLS para estabilizar, o senhor é meu no bateu. Correto. 0 para Salvador, caso já tenha nossa saída prevista. Firme a solicitação? É o F6720, senhor. Autorização de tráfego para o Galeão, 340, na frente da OSCE. Gente, está autorizado. Galeão, o F6720. O nível é o 340. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita no perfil da subida da EL, após a EL Leda, após Leda DCT Bidev, intercepte a UP 9857 até Porto Seguro, após a UP Zulu 16 até Grufe, após a UP Zulu 14 até Toquim. O controle 119.8, o transponde é o 5424. Autorizado 340 para o Galeão, decola da 1-0, curva direita, saiu da Dael Leda, DCT, IDL, após Upper 9857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Grupo, Upper Zulu 14 até Toquim. Controle 1198, transponder 5424 para o Web 6720, senhor. Correto, 6720, da Web, chame pronto no portão 1. Chama lá quando pronto no 1, senhor, muito obrigado. Cara. Decolagem, roda decolagem, curva direita com proa do corredor Axé, vento 090 graus no 4, nós ajuste no 09. Sim, que após o TAN livrar, será autorizado a decolar, sendo no 0, após curva direita, corredor Axé. Tá 3190, solo aos 40, livrando a direita, chame no 21 no 19. Direita, 1219, obrigado, bom trabalho, tá? 3190. Obrigado, boa tarde. Completa final do procedimento, reduza para a velocidade de aproximação, torre 118.9. Composto. Correto, Alfa Vitor Juliette, chame a torre, fracionamento, ajuste no 09. Alfa Paulo Salvador, boa tarde, Altair 3190, livrou direita via Eco na 640. Boa tarde, Altair 3190, autorizado táxi Alfa Juliette, o gate é o 612. Autorizado táxi via Alfa Juliette, até o gate 062, Altair 3190. Olo 601, confirmando que é autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus no 4 nós. Temos um tráfego aproximando no 7, sem interferir com este aproximação. Ok, ciente, vou 601. Correio Alfa na Vermelha Delta. Prossiga. Autoriza curvar esquerda, seu plano do destino? Paulinho, autorizado curva esquerda, ok? Curva esquerda agora, aguardando transferência para controle. Ciente, aguardando a sua escuta, grato. Confirme o ajuste da altina. Ajuste 1 no 0, 1 no 1 agora. Certo. Quilo Tango Romeu, eixo da 17 livre, autorizado pouso 090 graus no 4 nosso. Quilo Tango Romeu. Levantando. Alfa Vito Juliette, boa tarde, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Ouro 601, no solo aos 43, ao livrar direito no 21 no décimo 9. A direita no 219, bom, no 601. Quilo Tango Romeu, no solo aos 43, livre táxi à direita, Pat 5, Romeu. Valeu. Também controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 09. Gente, 1011, chegada Mari, descendo para 050. Alfa Juliette, o gate é o 07. Alfa Juliette 7, bom, no 601. Muito boa tarde, é o Papa Romeu Alfa November Delta. Papa Romeu Alfa November Delta, controle Salvador, mantém condições iguais na linha do litoral. Reporte 20 milhas de Salvador, quando possível estimatório pouso. Estime mais 20 minutos da presente, eu chamará 20 milhas fora. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Alfa Vitor Juliette. Sétima agora, sempre Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. 3567, boa tarde. Bom, bom. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, após Bidev intercept a UP, novembro 857 até Porto Seguro, após a Pesulu no 6, até Grufe. Em Groove, intercepta o Pesulu no 4 até Toquim. O controle 119 decimal 8, acione 5427. 2 horas então, 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva direita após decolagem, na saída da El. Hoje da El voa Leda. Após Leda voa Bidev, UP November 857. Porto Seguro, UP Zulu 16, Groove, UP Zulu 14, Toquim. 198 é o controle, 5427 é o transponder. Correto, então 8002 e chame pronto no gate 11. Eu estarei pronto, obrigado. Na 6143, boa tarde. Táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, chamar. 5266, autorizado a final do procedimento elétrico, se fechando zero. Desde para 2010, altímetro no 011, reporte estabilizado. Gente, desce para 2000 com 1011, reportarei estabilizado, 5266. Controle Salvador, Índia November Alpha no farol da Barra. Frequência livre, Índia November Alpha. Lete, autorizado ingresso, pista do 7, reporte pronto para decolagem. Semana frequência livre, Índia November Alpha. Sim. Semana frequência livre, Índia November Alpha. Na 143, está autorizado o gate 10, prossiga pela Juliette. Pela Juliette, gate 10, gente, na 7720 no 01 para push e acionamento. Autorizado, 6720 no portão 1, e chame táxi. Livre, push e acionamento, reporte para táxi 01 no web 6720. Autorizado a decolagem pista no 7, vento 080 graus no 4 nós, Alfa Vitor Juliette. Apartamento da Mike Alfa Controle. Autorizado, Índia Mike Alpha, confirmo se já é feito a coordenação com o tráfego Vitor Juliette, que estava prosseguindo para 2 quilos, o Luke estava prosseguindo para Cairo. Voo ao nível 035, altímetro em Salvador no 011, Índia Mike Alpha, confirmado o POB. 04 a bordo. A procedência? Procedência, Morro de São Paulo, Cairo foi Salvador. Grato. Gente, tá 002, assim que a aeronave da Oceané parquear no 10, iniciei no 11, ok? Chame táxi. Gente, depois a Oceané daqui vai iniciar a reporte táxi 8002. Vitor Juliette, sua decolagem foi 5-1, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, está passando alfa Vitor Juliette, decolada 17, corredor a Xé. Batango alfa Vitor Juliette, controle Salvador, mantém condições visuais no meu pé, corredor a Xé. Altímetro 1011, reporte para da barra. Juliette, corredor a Xé, fica no meu pé, reportará para da barra, alfa Vitor Juliette. TPC-4 no sem controle. Alguma possibilidade de eu voar rumo direto e delas, meus papos? Autorizado, direto e delas. Estamos sem autorizado. Autorizado, delas, muito obrigado. Localizador 5266. 5266, chama agora a torre 118-95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Bom pose. Valeu. Pela direita, via Índia, aí no ponto de espera da 10, chame a torre 118-95. Pode deixar no 0 no ano, boa viagem. Fiz ataque pela Índia, ponto de espera da 10, 118-95. Boa, senhor, web 6720, ajuste no 0 no ano. Salvador, muito boa tarde, web 6720, está próximo ao posto da 10. Bom, WebJet 6720, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém o ponto de espera da 10, aguarde a decolagem, web 6720. Baixei, travou 5266. Sim, então autorizado pouso, vento 090 graus, 122, 5266. 66. Salvador, muito boa tarde, Gordo 273, informação Whisky. Gordo 273, controle Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro no 0 no 1. 4 mil na bomba, por 1011, Gordo 273. Objeto 6720, após a passagem do número 170 da Trip, da final, ali mantém pista no zero. Após o pouso da Trip, é a linha Latina 0, é 6720. Muito boa tarde, é o Gordon 39, é o Gordon 856, posição 08, está pronto para o pushback de estacionamento. Boa tarde, Gordon 856, aguarde para push de estacionamento, número 2. Fiquei aguardando, Gordon 856. Para táxi 862, 156, Guarulhos, 3 horas e meia. Copiado, 3 horas e meia, 156 de POB, Guarulhos? Afirmativo. Grato, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 1-8-95, bom voo. Pela Juliette, ponto de espera 18... 18-95, senhor. 18-95, obrigado, hein. Nada. Gol no 856, informa que vai passar a retaguarda da sua aeronave, um Airbus 320 da TAM. Após o mesmo, o senhor pode iniciar o pushback e chamar pronto para o táxi. Gol no 856. Ok, após a passagem do Airbus, inicia no 08 e reportar a táxi. Gol no 856. Delta 501, obrigado e boa tarde. Até. Típico 266, solo 57, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 129, clip 5266. Salvador, clip 5266, livrão nas suas coisas. Boa tarde, clip 5266, livre táxi, via táxi foi Alfa e Taxi Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o 5266, boa tarde. Objeto 6720, vento 090 graus, 149, autorizado a colapso do zero. Boa tarde, 8002, espera pronto. 002, boa tarde, ali mantém, cabeceira no chat. Ali mantém. Gol no 601, muito boa tarde, prossiga, senhor. Assim, aqui da informação X-Ray para autorização de tráfego para o Galeão. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Vou no 601, está aprovado Galeão, nível 360, pela aerovia Upper Whisk, correção. Nível 360, decola da pista 110. Após decolagem, curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, vou direto para a posição Bidev, que é Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, onde vai interceptar a aerovia Upper, November 857. E após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5441, voo 1601. Autorizado 360, a pista será 10, primeira decolagem, primeira curva à direita. A saída é da EL, com transição Lita, após direto de 10. Upper November 857, aerovia, após conforme o plano de voo. 119.8 é o controle, 5441 é o transponder. Correto, gol no 601, Galeão nível 360. O ajuste agora é 10 no 1, informação antes em curso é a X-Ray. Chama para puxa, acionamento. Quem está sendo a X-Ray, ajuste 1-1, chamará para puxa e acionamento gol no 601. Salvador, boa tarde, azul 420.